Simbora! Você diz que meu amor não é pra casar, e ainda ri desse meu sonho de ir pro altar. Minha fama te incomoda, e essa bunda tão famosa, quem é você pra vir aqui me humilhar? Sua boca já conhece meu batom, seu cheiro não sai do meu edredom. Se você não quiser me assumir, eu vou cantar pra todo mundo ouvir. Piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você vai embora. Piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você ignora. Piranha também chora, piranha também chora. É, gente, piranha também chora, viu? Eu já tô chorando, e vocês estão? Ai! Sua boca já conhece meu batom, seu cheiro não sai do meu edredom. Se você não quiser me assumir, eu vou cantar pra todo mundo ouvir. Piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você vai embora. Piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você ignora. Piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você vai embora. Piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você ignora. Piranha também chora, piranha também chora. Piranha também chora, viu, gente? Eu tô chorando.